5486, copia? Escuta, prossiga. Strip 5486, Salvador Lençóis, nível 200, autorizado, decolagem da 10, primeira curva esquerda. Perfil da saída Momo Alba, pós Albo, direto Lençóis. 5570 no transponder, o controle em 1 no 9 decimal 8, 198 é o controle, Strip 5486. Para Lençóis 200, decola da 10, primeira curva esquerda, Momo Alba, depois direto Lençóis, transponder 5570 e o controle 198 é o trip 5486. Protejamento correto, pátio 3, reposto quando pronto, pressionamento puxa o trip 5486. Portará. Alto total 9919 para o táxi com 4 a bordo, 3h25 de autonomia, alternando Natal. Ativo total 9911, tem táxi via Juliette Alfa no ponto de espera 3186, o altímetro no 095, total 9911. Juliette Alfa, 18,6 e ajustado com no 095, total 4911. Afirmativo, bom voo. Controle Salvador, GV53. Controle de Salvador, GM3. Salvador, GV53. Checo trem, pista 1-0, o vento é de 170 graus com 62 nós, pouso autorizado. Autorizado pouso na pista 1-0, Papa Romeu, Alfa Uniforme Romeu. Quadros 28, 19, 8, boa viagem. 3896, está efetuando um pequeno desvio à esquerda, Coroa 050, para evitar formações. Está autorizado. Autorizado, Salvador, total 9911 na Momo Frontino. Total 9911, controle, contato radar, saída Momo. 9911. Com 983 Guarulhos, 360 nível, por isso que 50 é a rota. Decolagem da 10, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda, pós Leda, direto Bidev, onde intercepta a rota, por isso que 50. O transponder 5554, repetindo, 5554. 1098 é o controle, gol 983, coteja. Autorizado Guarulhos, nível 360, Upper Wing 50, Nicola da Pista 105 à direita, Dael, Mineda, Izete, 5554, transbordo, 198, o controle, gol 1983. Afirmativo, gol 983, apenas corrigindo, na posição que voa após Leda é posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Ok, após Leda, Bidev, gol 1983. Tá, o solo vai orientar até o estacionamento, 1219 da presente, bom dia. Bravo Alfa, próxima passada da cidade. Na posição ANSA, taxiway Juliette. Pista 17, alinhar e decolar autorizado, vento 850 com 4 nós. Bravo Alfa, 150, 612, livre decolagem. Romeu Oscar, informação November, ajuste no 015. Pronto. Aguarde cópia para Barra Grande. Salvo, bom dia, o gol 9032 da Agente do November, cópia do barulho. Gol 9032, aguarde cópia. Vale. Sou do November. No Bravo Alvo, decolado 232, controle 1930, agora só, 198 até a volta. 198 a volta, grato. Gol 1397. Bom dia, Papa Romeu Lima Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa, controle. Ok, decolado, acessão para o MPS, cruzando a linha do litoral. Estima pouso em mais escolares aos 45. Ciente, informe livrando a zona de controle, Lima Bravo Alfa. Vamos lá, livrando a zona de controle, Bravo Alfa. Para informação do GV53, eu tenho uma aeronave da Total, equipamento 727, está na saída Moma, afastado de Salvador, 7 milhas do setor noroeste. Ok, Bravo Alfa, ciente, grato. Ciente, GV53, tem um tráfego anticais. Salvador, bom dia, Azul 4207, passou 250 para 140 para November. Azul 4207, esse é o controle, Salvador. A chegada é a Bonf, descer para 8 mil pés, ajuste no 015. Bom dia, Bonf, 8.015. Africa. 53, está próxima vertical, aeronave da Azul. Norte de Alagoinhas, da chegada a Bonf para pistão 0. Ciente, 53. Tentando com fim. Pronto para ataque. Confirme a autonomia? Autonomia de 3 horas e 40 minutos. São 3602, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, no 8.6, ajuste no 05. Bom dia. Ok, Juliette Alfa, na Alfa, torre 1, no 8.6, 3602. 397, o vento é de 170 graus com 10 nós, decolagem de autorizada. 30 segundinhos aqui o voo no 397. 4207, aproxima-se de Alagoinhas, desça para 5000. 5000, 4207. TAM 3896, livre, aproximação ILS. Livre ILS, TAM 3896. Salvador, 3602, ponto de espera, não no zero, pronto para o decolagem. Uno, cruzamento do Pátio Uno, táxi via Lima e Mike, chame na Taxi Quebec para cruzamento da pista 17. No 397, decolado 36, 198, boa viagem. 198, bom dia. Oeste, aeronave da Azul, passa 17.000 e descida para 5.000 na chegada bom. 153, atenção após Arão, pro de Puca. Puca, Salvador. Ciente. Salvador, gol no 397, bom dia. 397, controle, meu cordial, contato radar. Eu vou tô tentando localizar seu plano de voo. Norte, aeronave de inspeção em voo, no nível 150. Ciente, azul para 217. Voo 9032, confirmando o destino é Guarulhos. Afirmo, é o voo 9032. Gente, aguarde-me. Chave 53, tráfego informado, superado. Ciente, 53. Azul 4207, tráfego informado, superado. Obrigado, 4207, azul. Controle Salvador, boa, bom dia, TAM 3198, transfere informação, November. TAM 3198, transfere, este é o controle Salvador, ajuste no 095, desça para 5000, chegada Mare. 5000, Mare, 3198. 9038. Gente. O 9032 somente para informar que a gente não localizou o plano de voo e já entrou em contato em Recife, vai verificar lá no centro de tratamento de plano de voo para tentar localizar o plano. Aqui aguardando o 9032. 12685. 12685, 9919. TAM 3896, Duna, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre. A frequência 118612, 12, a TAM 3896. 3896, graças. O Alfa e o Uniforme Romeu tá livre cruzamento da pista 7, táxi até o pátio 5. 3896, pouso autorizado na 10, 180 com 8. 180 com 8. 3602, decolado às 40, 19, 8, bom. 10 graus à esquerda, está a formação, mais 20 milhas. Livre. Controle Salvador, é Altana 3602. Do 3602, controle, contato radar. 3602. Solicita a direto da El. Autorizado. 3602, autorizado da El. Gol 1260, controle, desça para 6000, a chegada é a Mária, ajuste no 0, no 5, meu cordial. Meu cordial também, desça 6000, é a Mária, gol 1260. Azul 4207, controle. Na escuta. O senhor tem condição de reduzir agora para 180, não é isso? Afirmativo. Ok, reduza para 180, mais eu agradeço. Vai reduzir para 207. Siga. Ok, livra 150 para o 090 GV53. 50 no nível 400, o 32. Gente, aguarde o copo. Gol 1397, chame Recife, 1260. 260, boa. Boa. Gol 1260, foi com 2509, inicie redução. Reduzi 2509, gol 1260. Então 3198, via chegada a Mari, descer para 2000. 2000, via 3198. Gol 9032, na escuta? Prossiga. Para Guarulhos, autorizado nível 400, via Peruísque 50, decolagem da pista no zero com primeira curva direita, na saída da El, Leda, transição BDEV. Controle Salvador 1, 19.8, aciona 5700, gol 9032. Correção 9032, autorizado Guarulhos, nível 400, decola da Upper Wind 50, decola da 10, curva à direita, saída Leda, da El. Corrigindo da El, Leda de 10, e controle 198, transporte 5700. Correto, gol 9032, poderia confirmar somente o equipamento? À frente, afastado 12 milhas. Teste via, até 2000 testes, está reduzindo. Centro de tráfego, obrigado, volume 260. Quando está 3896, livro na Fox, está na sua escuta. Com 3896, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, com 3896. O 9032 está pronto para puxe e acionamento. Autorizado, destino para o táxi, voo 9032. Autorizado, chamar, 9032. Prossiga. Azul 4207, está passando Duna, agradeço a sua colaboração, complete redução para aproximação e o cheque pré-pouso, chame a torre 1186. 186, obrigado, até já. Até. 3602, chame Recife 1260. 60, boa, 3602. O azul continua a aproximação, aguardando pista livre, 1015 no ajuste. Na escuta, 4207. GV53 confirmando, após Boca, qual será o próximo ponto? GV53, controle. Vai. Após Boca, prossegue para bloqueio do NDB de Salvador e segue Elefa. Após Elefa, a proa de Gole, Gole e Salvador. Elefa, Gole, Salvador e mantendo o nível, 90, confirme. Afirmativo, mantendo o nível 90, se possível. Ah, positivo, pode sim, pode manter o nível 90, vou restringir as decolagens. ...032, após passagem do Airbus da TAM, autorizado o pushback, chame para o táxi. 10170 graus, 612. Pouso autorizado na 10, azul 4207. Fica autorizado ingresso, reporte alinhado. Voo 9032, 5 para a posição, né? Autorizado, chame para o táxi, o voo 9032. Chamaram para o táxi, 9032. Oscar autorizada a decolagem, 170 com 612.